momento em que me levanto pra entoar um canto de carimbó. Pela graça de Deus nas alturas, canto as culturas ao meu redor, que aprendi com a minha avó, que aprendeu com a bisavó, que aprendeu com a tatatataravó. O espelho da nossa raiz, de Maragua, de Carimbó é matriz. É tubão, é do caeté, samba de cacete, é tambor ou do pé. O espelho da nossa raiz, de Maragua, de Carimbó é matriz. É tubão, é do caeté, samba de cacete, é tambor ou do pé. No momento em que me levanto pra entoar um canto de Carimbó, pela graça de Deus nas alturas, canto as culturas ao meu redor, que aprendi com a minha avó, que aprendeu com a bisavó, que aprendeu com a tatatatataravó. O espelho da nossa raiz, em Maragua, de Carimbó é matriz. É do pão, é do caeté, samba de cacete, é tambor ou do pé. O espelho da nossa raiz, em Maragua, de Carimbó é matriz. É do pão, é do caeté, samba de cacete, é tambor ou do pé. Companhia de Música Carimbó de Bolso, boa tarde para todos.